Bom, acho que para quem estiver ouvindo a homilia fora daqui, né, acho que a gente tem que comentar um pouco sobre ontem e sobre essa possibilidade de invasão permanente que a gente tem. Primeiro, acho que é importante ressaltar, né, como é que estava o clima ontem. Né? A gente estava com os nossos planos de descansar, que é o domingo, normal. Estava com os planos de escrever. Quem tinha que escrever, no caso, era eu. Eduardo fazer prova. E era esse o plano para o domingo. Tinha a apresentação do Danilo, para qual parte nós íamos, né? Às 7 da noite. O Danilo veio aqui. Né? E, como sempre, você nunca está preparado para o que o dia te promete, né? Nem para o bem, nem para o mal. Então, a gente acabou, tivemos um bom almoço, né? Almoçamos e tal. Cada um fazer seus afazeres. O pessoal me liberou para eu escrever. Escrevi meia linha. A Helena me aparece e fala, ó, tem uns caras aí e tal, tentando entrar na cerca. E a gente foi, espantou, confrontou os caras, chamou a polícia, fez todo esse processo. E foi até tarde trabalhando, né, transferindo porco de lugar e vê cerca e tira filhote e faz isso e faz aquilo. Foi um dia muito cansativo. Aí o carro do Danilo atolou, está lá agora na estrada, esperando o trator vir hoje. Quer dizer, trabalheira miserável. Mas houve duas coisas que me chamaram a atenção de ontem. Né? Diante de um quadro desse, a gente aqui sozinho, né? O Eduardo estava fora, a Camila não tinha chegado. Podia bater alguma forma de desespero, mas não houve. Né? Eu teve o medo da Helena, que ficou bem visível, né? Estava claro. Mas a gente fez o que tinha que fazer e acho que a sensação que mais me chamou a atenção foi a sensação de estar em paz, assim, tranquilo. Tanto que a gente chegou de noite e foi cantar. Fazer, né? E fomos cantar. E fomos cantar não como forma de escape nem nada, mas é porque realmente foi trabalhoso, né, Vinícius? A gente carregar 30 porcos, eu e Vinícius disputando quem que pegava mais porco, quem que se lameava mais. E isso naquele quadro de chuva, né? Ou seja, lama até a alma. Né? O Vinícius estava parecendo um jogador de rugby. Né? Mas foi, né? E cada porco que a gente pegou, 30 porcos, quer dizer, não é pouca coisa. Foi um bocado de porco que a gente pegou. É muito porco. E pesado, né? E levar cada baixinho daquele lá para botar no outro lugar e tal. Né? Cada um dos porcos teve uma marca para mim ontem no dia. Foi o sorriso do Vinícius. O cara não parava de sorrir. Não estava rindo. Não estava gargalhando. Estava sorrindo. É um sorriso assim, tem que fazer, vamos fazer, né, tal. Né? E aí, lógico, eu compartilhei imediatamente no Facebook, compartilhei no grupo e muita gente assim, né, entra em desespero por nós, né? Mas, estranhamente, assim, eu confesso que eu tenho uma certa estranheza. Você também estava calma, né, Débora? Tranquila? A Helena depois foi se acalmando, depois botou lá a roupinha dela, né? Comendo sujo. Só falta pentear esse cabelo, Helena. Né? Pentear o cabelo. Você é muito bonitinha, tem que pentear o cabelo. Vou pegar igual o pai agora no seu pé, sabe? Vai pentear esse cabelo. É isso mesmo. E aí a Helena chegou lá, limpinha e tal, né? A roupinha dela de trabalho, precisando de ajuda. Aí chegou a Camila, começou a ajudar. Mas tem que tomar os cuidados que tem que tomar, mas pra mim. E aí chegou a Camila, né? Em paz também, né? Eu estava comentando agora de manhã, Camila. Fala um pouco de você. Porque o pessoal não fica sabendo o que está acontecendo. O pessoal não participa da nossa conversa, né? Você estava falando alguma coisa de manhã que foi legal. Compartilha um pouco antes de falar do texto. Eu tenho tido o hábito de escrever uma página por dia para falar como foi o dia e tal. Acho que vai ser legal lembrar daqui a um tempo. Eu comecei escrevendo do roubo. Falei, tem que escrever isso aqui, né, do roubo. Eu escrevi numa linha assim, entraram aqui para tentar roubar porco. Eu parei. Bom, isso é tudo que eu tenho para dizer sobre isso. Sabe, foi muito bom voltar para cá e estar no meio de um lugar que eu me sinto em casa e que a gente faz oração antes, que eu posso falar das coisas de Deus sem as pessoas me olharem de forma estranha. É tipo uma sensação de estar como se fosse em casa mesmo. Então foi mais um... Seu José que chegou. É, eu acho que foi isso. É... E aí a gente acabou, né? Tomou banho e tal. O Danilo acabou não tendo a apresentação dele. É... Fez pizza pra gente. Ficamos aqui cantando e a gente ficou cantando uma série de músicas que falava do amor de Deus, do que Deus tem preparado. Do que Deus tem preparado para a gente. Então foi isso, acho que é para quem ouve, né? Quem sabe da gente, como é que estão os caras. E vamos para o Salmo de hoje. O Salmo de hoje tem uma frase que eu acho bastante fundamental para... Uma frase que eu acho bastante fundamental para o nosso entendimento. No meio do salmo, a gente vai voltar a ele outros dias, né? O salmista fala consigo próprio. Por que estás abatido, ó minha alma? A gente vive num mundo, hoje em dia, de depressão. As pessoas falam muito, né? Estou deprimido, estou com depressão, estou... É todo mundo que você ouve está falando dessa tal de depressão. Essa não é uma sensação estranha na Bíblia. A pessoa se sentir triste... sentir abatida, né? Desanimada, sem vontade. Mas qual é a dica que está aí, né? Nesse salmo? O salmista fala consigo próprio, ele conversa com a sua própria alma, né? Por que estás abatido, ó minha alma? Essa pergunta, ela me remete a outro salmo no qual Davi fala, né? De certo, eu fiz calar a minha alma, qual criança desmamada para com sua mãe. Tal é minha alma para comigo. Ou seja, de novo, ele tem essa relação em que eu estou falando comigo mesmo. E a gente, de uma maneira muito maluca, a gente parece que nega essa possibilidade deste primeiro diálogo, que é o diálogo mais fundamental, de você arrazoar com você mesmo. De você refletir. Refletir é aquilo que você faz na frente de um espelho. Eu me lembro uma ocasião... em que eu tinha uma situação de negação muito grande com relação a um aspecto da minha formação profissional. Eu estava recém-casado, me lembro disso. E eu dava uma desculpa para uma determinada especialidade que eu não sabia absolutamente nada do assunto. Eu era um absoluto vagabundo e eu fui vagabundo porque durante a faculdade eu gazeei aula, eu faltei pra caramba, eu não estudei. Passei sei lá eu como naquela disciplina. E eu dava mil desculpas para dizer por que eu não fazia aquilo, né? Ficava dizendo, não faço isso porque não gosto, por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro. Eu me lembro de um dia que eu cheguei na frente do espelho no banheiro, ainda na primeira casa que eu tive casado com a Kátia. E aí eu olhei para o meu espelho e eu tive essa conversa de reflexão, mas aí literalmente estava refletida a minha cara no espelho. Eu falei assim, você é um sem vergonha, eu falei. Você sabe por que você não gosta dessa disciplina. Você faltou aula, você mentiu, você enganou, você errou. E aí eu cheguei assim, ó, tá tomando vergonha nessa sua cara. Falando comigo no espelho mesmo, né? E aí eu me lembro que eu saí naquele dia... Comprei um livro daquela disciplina, comprei um equipamento que eu não tinha e fui até a faculdade onde eu tinha estudado e saído uns 2 anos antes para falar com o professor daquela disciplina que havia me aprovado e pedir desculpas a ele. Falar assim, olha, eu gazeei o semestre inteiro quando eu fiz a sua disciplina, eu menti. Eu enganei, eu não tratei os pacientes, eu não estudei o assunto e eu não sei até hoje como é que eu fui passado, porque eu fui passado. Passei com nota mínima, provavelmente. Eu queria pedir desculpas para o senhor. E queria saber da oportunidade que o senhor me daria de eu vir aqui pelo menos alguns dias e praticar alguma coisa. E eu falei, ah, tudo bem, vem aí. Fui lá algumas vezes, não muitas. Mas engatei ali de estudar. E eu me lembro que quando eu mudei para Curitiba, anos depois, eu estava tão bom naquele negócio que eu entrei numa especialização. Naquela especialidade. Que também não terminou essa especialização. Ela acabou não fechando o curso. Mas eu me senti absolutamente apto a fazer. Então, quando é que tudo começou? Com o hábito de refletir. Então, essa reflexão, por que você está abatido? Por que você está deprimido? Ou, para de dar desculpa para você. Sabe, olhar-se no espelho é o primeiro ato de reflexão. E lembra da palavra reflexão, é isso, é olhar para si mesmo. Falar consigo próprio. Refletir. Né? É flexionar sobre você mesmo. Né? Flexão é você se dobrar sobre você. Agora, se essa reflexão é feita de você com você mesmo, com o teu umbigo, como eu conheci a Helena, que a Helena falou assim, ah, eu fico pensando na reflexão sobre a reflexão, lembra? Essa reflexão, se ela fica só sobre a reflexão da reflexão, você falando, sem você sair dessa reflexão para um diálogo, se isso realmente não entra e triangula com Deus, se isso não é uma reflexão, eu falo comigo, eu pergunto para mim mesmo e eu falo, olha, minha alma, espera no Senhor, olha para Ele, ouve o que Deus de Israel faz, olha o que acontece, sabe? Se esse diálogo não se abre, se aí a reflexão não vai, eu falo comigo mesmo, mas aí eu falo com Deus. Daí eu lembro para minha alma quem é o Deus que eu sigo. Eu lembro para minha alma os grandes feitos do Senhor. Eu lembro para minha alma quem é o caráter de Deus. Uma das coisas mais fundamentais que a gente tem nas igrejas é a desconfiança. Eu acho que tem pouco lugar onde se mais desconfia de Deus do que dentro de uma igreja. É mais fácil alguém desconfiar de Deus dentro de uma igreja do que fora. Porque as pessoas realmente desconfiam, tanto desconfiam que negociam, que tentam aplacar a ira, que tentam, como se Deus não fosse quem Ele é. Então, como eu desconfio que Ele não gosta de mim, eu vou fazer alguma coisa para ver se Ele faz alguma coisa para mim. Deus é quem Ele é, Ele não muda, Ele é bom, apesar das circunstâncias. Nessa semana que a gente entra de preparação do Natal, a gente vai para o último domingo antes do Natal. Nesse último domingo antes do Natal, a gente vai celebrar a vida dos profetas. E os profetas, todos os profetas que a gente tem no Velho Testamento, os menores e os maiores, todos eles viveram e fizeram seu ministério nos piores períodos da história de Israel. No exílio, na luta, na perda, na perseguição, vendo o povo entrar em degradação, denunciando, sendo perseguidos, e todos acabaram mal. E vários, a maioria deles, foram mortos em Jerusalém. E todos denunciavam. Tanto os pré-exílicos quanto os pós-exílicos, eles vivem um momento depois de Davi, depois daquela alegria que Davi passa, da esperança e tal, que a gente falou semana passada. Eles vivem num momento de profundo silêncio de Deus no que diz respeito a fazer coisa boa. Eles vivem no momento da ira de Deus. Eles vivem no momento em que Deus está julgando. Sinceramente, se falar de esperança, nessa hora, é complicado. É muito complicado. E ainda assim, a linguagem do profeta não é completa se ela ficar só na denúncia, só na desgraça. Ele fala, olha, o Líbano vai ser fértil. O campo fértil vai ficar uma floresta. As coisas vão crescer. Você nunca mais vai ser angustiado. E ele fala isso no meio do momento em que está difícil. Assim é a semana que a gente está entrando em preparação para o Advento. Nossa esperança está baseada agora não mais na alegria que a gente antecipa, porque abre uma janela para a eternidade, a gente consegue enxergar. Não, agora a gente não está enxergando nada. Por exemplo, com desrespeito a nós aqui, para os irmãos que não sabiam, né? Ontem tentaram entrar aqui de novo. É, Depois eu conto para o senhor. O senhor José e a dona de Narcis chegaram aqui agora, né? De novo, passamos a tarde ontem transferindo porco, todo enlameado. Foi uma tarde difícil ontem, passamos várias horas trabalhando. Nessa hora, a gente fala assim, o que Deus quer para a gente? Vamos vender tudo que é porco, matar tudo que é porco, vamos acabar com isso, levantar acampamento, vamos embora. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Assim que é o momento dos profetas. Eu não sei o que fazer. Não sei o que fazer. E quando a gente fala não sei o que fazer, e coincidentemente a gente está vivendo isso nesta semana, quando a gente lê esses textos. Sem problema. Esses textos bíblicos, quando a gente vê esses textos bíblicos, eles estão nos dizendo exatamente assim, olha, no meio deste momento em que Deus reafirma, aguarde, espere, vai ter outro tempo na vida de vocês. Mas Senhor, eu não estou vendo, eu não estou enxergando, eu não estou percebendo. Aguarde no Senhor, espera nele. Aguarde no Senhor, espera nele. Esse é o momento difícil. Esse é o momento difícil. Mas é o tão certo e tão correto na vida da gente, causa tanta angústia, tanto desânimo, tanta coisa. Normal. Acontece. Esse é o momento de silêncio de Deus. Sabe quando está em silêncio? É a hora da confiança. Deus não tem que falar quando você acha que Ele tem que falar. Ele fala quando Ele quer falar. Ele mostra quando Ele quer mostrar. Quando você estiver no meio da ira dEle, parece, putz, vai tudo desabar na minha vida. E é a hora de exercitar a confiança. O Senhor é quem Ele é, independente do momento que a gente vive. O Senhor não muda, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele vai continuar sendo a mesma pessoa que Ele sempre foi. Então nós somos conclamados essa semana, no tempo do silêncio, no tempo da angústia, no tempo do desânimo, no tempo da depressão, no tempo da refletir, falar com a gente mesmo, flexionar-se sobre si mesmo, ao mesmo tempo, ao flexionar, ao conversar, voltar-se para Deus e de lá esperar que palavra o Senhor tem. E se Ele disser, calma, calma, eu estou com vocês. Confiar. E seguir refletindo. E muitos não veremos a glória do Senhor acontecendo, mas sabemos que não há mal que vai durar para sempre, nem bem que nunca seja interrompido. Tá bom? Quanto ao texto do Novo Testamento, do livro de Atos, a gente vê um desses momentos legais que acontecem depois. E que foi um momento confuso, né? Aconteceu que o poder de Deus começou a se espalhar de uma maneira absurda através dos apóstolos. Milagres, curas, a renovação de esperança, e gente vindo. E detalhes vão estar de frente com a crendice popular também. Os caras estão tão desesperados que ele começa a trazer, sabe, gente, botar na rua para passar a sombra de Pedro por cima. Isso não é uma coisa que está aqui dito como assim, olha, façam isso, jogam a sombra em cima do cara, não. Mas assim, o desespero das pessoas era tão grande, a falta de qualquer outro recurso tão exagerado, e o poder de Deus estava se manifestando de uma maneira tão grandiosa no meio dessas pessoas, que inclusive a religiosidade popular começa a acontecer. O cara começa, pô, se pelo menos a sombra de Pedro, não é Pedro que faz nada, meu Deus do céu. A Bíblia não vai estar recomendando isso para ninguém. Não é a sombra de um homem que vai fazer alguma coisa. Mas isso fala do desespero e da angústia dessas pessoas. Estavam doentes, estavam pobres, não tinha recurso, não tinha médico, não tinha posto de saúde, não tem nada. Ele olha para aquele lugar de onde está brotando o poder de Deus, porque Deus, cara, eu faço qualquer negócio, eu boto meu doente aqui na rua. Mas isso não é para dizer façam isso, isso é para dizer o desespero dessas pessoas. Deus é o Deus do tempo da angústia. Ele é o mesmo Deus. E por vezes Ele vai derramar o seu poder, vai fazer milagre. E a única coisa que eu queria recomendar que a gente fizesse aqui fosse que realmente a gente tivesse a coragem de pedir ao Senhor que faça um milagre no meio de nós, que tenha em ramo o seu poder e de acordo com a sua vontade, na hora que Ele quiser, assim Ele o fará. Não é porque nós vamos gritar, Não é pelo nosso desespero que Deus faz alguma coisa, mas é pelo seu caráter, pela sua bondade, por quem Ele é. Ele é o que Ele é e Ele sempre foi. Tá bom? Deus abençoe que a gente tenha um dia bom, porque o dia hoje vai ser curto e complicado. Tá? Amém. O cara do trator chega em 30 minutos.